A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. A vida humana na classe C é um eterno exercício de paciência, pois a gente nunca tem nada na hora ali pro exato momento. A gente vive aguardando o quê? Dia do pagamento. Aí o ano inteiro aguardando o quê? O 13º salário. A gente fica aguardando a chegada do ano novo, a vinda de um carro zero, o dia em que comeremos a gostosa do contas a pagar. A gente fica esperando também o início das férias, fica esperando a cura pro câncer, o final de semana e muitos outros deadlines aí que nos fazem esquecermos de aproveitarmos mesmo a estadia nesse resort da terceira categoria chamada vida assalariada. Um destes aguardados dias em nossas infâncias era o quê? O primeiro dia de aula ali na primeira série, porque a gente abandonaria aquelas brincadeiras com massinha no jardim da infância e elas seriam substituídas pelos cadernos e livros, nos levando ali a um obtuso mundo que supostamente nos ensinaria algo. Ô Walter, você se lembra do seu primeiro dia de aula? Cara, a minha iniciação na escola não foi ali em Fade, né? Não teve rituais de passagem, pois a coisa toda aconteceu de forma abrupta. E eu acho que eu só fui comunicado da minha iniciação na escola uma hora antes do início da primeira aula. Ô Walter, bota essa roupa aqui que é hoje. Exatamente. Naquele tempo, a relação entre pais e filhos era bem menos afrescalhada do que as relações atuais, né? Eu não fiz a pré-escola, meus pais achavam tudo aquilo uma perda de tempo e de dinheiro, então aquela transição era um solavanco na minha vida. Você não usou o famoso bonezinho da pré-escola? Não, cara, não, nada disso, aquele short com elástico na perna. Eu não sei pra que serve um short com elástico na perna. Possivelmente se você cagasse, a merda não escorresse pelas pernas. Ele era um estágio acima da calça plástica, né? Mas enfim, me lembro que minha mãe me deu almoço, né? E depois ela me passou um caderno com um lápis. Objetos estes que foram devidamente acondicionados num saquinho plástico. Sem menção nenhuma ali a personagens da Marvel, né? Como é hoje. E ela me entregou também outro saco, só que esse de papel, com um sanduíche, que eu não me lembro exatamente do que era, mas eu acho que provavelmente mortadela. Pão Puma, no Pão Puma. Não, eu acho que era pão francês, mas já tava murcho, já, né? Já tinha 2 dias de vida. Possivelmente comprado pela manhã, mas depois do meio-dia ele já não tem dignidade nenhuma. E não se comprava na padaria, né, Walter? Provavelmente comprava-se em um bar perto de casa. Exatamente. Que uma padaria, que comprava era de uma padaria. Era o entreposto da padaria. Isso, exatamente. Isso. Aí, Alexandre. No meu caso era o bar da Dita. Bar da Dita? Dita Cuja. A Dita... Que foi a primeira mulher que gostava de mulher que eu conheci na vida. É mesmo? Sim. Um dia ainda vamos fazer um Agente 86 falando da Dita. O que aconteceu? Meu pai segurou na minha mão e me levou pra escola, que ficava uns 500 metros da minha casa. Detalhe, ele só me levou, nunca mais me buscou, foi ele levar e trazer. Meu pai não tinha dessas, não. Ele ensinava o caminho. Meu pai nunca fez nada por mim na escola. Era igual o meu, cara. Eu não sei nem porque as reuniões se chamavam reuniões de pais. Esse machismo imposto aí, deveria ser uma reunião de mães. É interessante, porque a gente conseguiu a nossa dependência de locomoção ali com 7 anos de idade, né? Isso foi ótimo. Inclusive, Alexandre, meu pai já morreu, ele sempre foi um cara bacana comigo, mas meio que ele cagava, assim, pros filhos, saca? Eu lembro uma vez que eu tinha, acho que uns 5 anos de idade. Aí nós fomos num depósito de material de construção, eu acho que era isso. Você vai trabalhar aqui, Walter? Não, ele foi comprar alguma coisa e nós pegamos um ônibus. E no caminho, eu não sei porque, eu achei que era hora de descer, eu com 5 anos, e desci. Você tomou as rédeas da situação. Só que eu achei que era ali e não era, era no ponto seguinte. Meu pai não desceu. Deixou. Aí eu fiquei ali, meu pai foi embora. Aí eu fiquei entrando em desespero, eu falei, meu Deus, né, o que eu faço agora? Eu voltei pra casa, eu era pequenininho, 5 anos de idade. 5 anos. Mas aí era meio que linha reta, consegui voltar pra casa chorando. fui chorando o caminho inteiro. Chegou em casa, minha mãe, o que aconteceu? Eu expliquei a história. Aí meu pai chegou, falou, você é um maluco, você não viu que você deixou o moleque lá? Aí eu vi, mas eu tinha umas coisas pra resolver primeiro. Então, eu deixei ele pra lá. Então, essa relação que eu tive com meu pai era curiosa. Eu conquistei a minha liberdade muito cedo. O meu primeiro dia de aula na primeira série é assim. Primeiro que eu achava que eu ia fazer o pré e não ia fazer mais nada da vida, né? Porque o pré, como você falou... Ah, você acha que você se tornaria engenheiro usando aqueles shots que retinha merda? Não, mas eu achava que era ali fazer aquelas colagens idiotas, aqueles desenhos, aquelas modelagens escrotas com as massinhas. E eu ia continuar na vida do shorts vermelho, o bonezinho vermelho. Porque eu não fazia uma ligação entre aquela indumentária... com a indumentária dos alunos já, né? Que tinham de calça, de conga azul e a camisa branca. Não, o avental, né? Na verdade, a primeira série já era de avental. Fumavam Hollywood. Exato. Então, o meu primeiro dia de aula na primeira série foi tão traumático quanto o primeiro dia de aula no pré. Porque tinha aquela leva de garotos que não fizeram o pré e já entravam também no primeiro dia de aula ali junto com quem fez o pré. E aquele trauma absurdo, crianças chorando, aquela despedida das mães e tal. Eu comparo o primeiro dia de aula da primeira série e pré com o dia da vacinação canina. Porque é gente chorando, brigando, neguinho sendo arrastado. Cara, pra mim é como se fosse um bar mitzvah. Mas enfim, minha mãe foi lá, me levou, olha aqui, né, você vai começar. E eu naquele cagaço pra entrar. E uma garota pegou pela minha mão, o nome dela era, eu lembro como se fosse hoje, Elaine Meira. É. Essa Elaine pegou... Mas era o primeiro dia dela primeiro também. Primeiro dia dela também. Ela me pegou pela mão e falou assim, vamos entrar. E a minha mãe, vai com a menininha. Vai, seu cuzão. E o moleque chorando e tal. E aquela garota me puxando de mão dada. E ela, extremamente espivitada, essa menina. Ó, corta, eu vou falar dessa garota mais pro final do podcast de novo. Tá. Então, a Elaine me levou e eu acabei ficando assim, meio com vergonha de chorar, apesar da vontade. Porque, pô, uma garota tava me levando pela mão pra dentro, né? Mas esse foi o meu primeiro e traumático, porém não choroso dia de aula. Ô Alexandre, o nosso ouvinte Rafael Pereira disse que teve um primeiro dia de escola muito agitado, pois logo na primeira hora na instituição de ensino, o Rafael, que era uma criança possuída pelo demônio, já tinha ido, Alexandre, para a diretoria por ter roubado uma banana que um garoto levou de lanche. Aí ele conta que para fechar com chave de merda ali a ocasião, ele foi expulso da escola no primeiro dia, quando foi flagrado murchando o último dos quatro pneus de um carro no estacionamento. E que ele tinha suposto que seria do diretor, por causa que era o carro mais caro de todos. Mas, na verdade, o carro era do secretário de ensino de Uberaba. Nossa! Ele tava ali fazendo uma visita na escola. Abre aspas pro e-mail do Rafael. Meu pai foi chamado para ir na escola para resolver o problema do carro e assinar a expulsão. Então, já na escola, como havia apenas um step, ele organizou uma logística complexa de trocar pneu por pneu do carro, levando para o borracheiro um por um. Quando chegamos em casa, eu contava com a surra certa, mas o meu pai não fez nada, nem me olhou na cara, e aquilo doeu muito mais que ele tivesse me batido. Ah, tá louco, você que pensa, cara. Mas se fosse apanhar o que merecia, você ia ver o que ia doer. Não, mas ele continua aqui, mas como eu não poderia passar impune nessa história, a minha mãe, que era doméstica, assim que chegou em casa, soube do que eu fiz, me espancou com uma varinha de bambu e depois colocou água com sal na minha pele. Ah. Isso era uma instituição também, clássico, né? Uma instituição também, o banho de salmoura. O banho de salmoura, depois que a sua mãe arrancava 40% da sua pele. Não provei disso, mas eu me lembro que a minha avó falava pra minha mãe, senta a vara de marmelo nele e depois bota na salmoura. Ele fala que isso doeu como fogo, no ano seguinte... Ele, eu não vou contar o resto não, que é muito piegas. Tem final feliz a história dele. Ah não, é melhor morrer na salmoura. Com o arrancamento de pele dele na salmoura. Vai lá, a ouvinte Vanessa Marfim contou que no primeiro dia de aula ela estava tão nervosa que cagou nas calças. Olha que ótimo! Quando ela achou que ia soltar apenas um peidinho. Segundo a Vanessa... Eu já fiz isso. Ah, acontece, cara. É o peido acompanhado. Segundo a Vanessa... Peido vai escoltado. Segundo a Vanessa, a mãe dela foi comunicada da meleca e teve que levar roupas para a filha. Outra ouvinte que manifestou a sua vergonha, Walter, foi a Cláudia Albuquerque, que disse que no primeiro dia de aula foi convencida a trocar o seu lanche Mirabel que havia trazido de casa por um prato de sopa. Olha só. O rango... Rango este que não sabia que era distribuído gratuitamente. Olha que patife. Olha, que entrou com ela. Ela não sabia que tinha a merenda sopa de graça e trocou pelo lanche Mirabel. Vanessa, foi uma estúpida. Diferente da menina que eu vou falar, que me levou pelas mãos no meu primeiro dia de aula, a Elaine Meira, ela era tão espivitada, mas tão espivitada, que na oitava série, ela ainda estudando comigo, esperava o segundo filho. Eita. Amigos do Agente 86, dê um curtir na nossa página no Facebook, o Agente em 86. Mande e-mails pra gente para o falecom@agente86.com.br. É a maneira de você mandar uma dica aí. Olha, tem uma memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. Por que vocês não falam dela? Assim como fez a Vanessa Marfim, lembrando aí desse primeiro dia de aula. Toda segunda e quinta-feira tem um episódio novo para vocês. Ouvintes do Agente 86, nós vamos gravar um episódio sobre o jogo de Stop. Não sei se vocês lembram. Opa, claro. De Stop. E a gente tá pretendendo fazer uma rodada de Stop com ouvintes via Skype. Muito bom. Então, você, ouvinte, que quer participar, mande um e-mail para falecom@agenteem86.com.br manifestando aí seu desejo. Nós vamos escolher alguns ouvintes, o critério de escolha vai ser por nossa cabeça. A gente vai escolher um ou outro por sorteio, um ou outro por gente que sempre está participando conosco. Então, mande aí os seus e-mails. Como vai ser na hora do Stop? Vamos contar só os nossos dedos ou os ouvintes vão falar? Assim, não, eu já desenvolvi tudo, cara. Ah, tá, inclusive... Ótimo. Eu que tô na organização, não vou participar, mas você vai participar. Ah, você vai ser o mediador do Stop. Eu sim, e você vai ser um dos players. Eu lembro também que no meu primeiro dia de escola, veja como a escola abre, de uma certa forma ali, as portas da percepção. Eu entrei pela primeira vez num banheiro ali da escola. E eu entrei ali assim, eu acho que foi a primeira vez que eu entrei no banheiro público. Tá. Porque eu olhei um garoto... mijando numa coisa que pra mim era uma pia. De alvenaria, cheia de azulejo, comprida e com cano em cima que vertia água. E era um mictório. Aí eu olhei e o moleque mijando ali. Falei, meu Deus, ele tá mijando na pia. Você foi caguetar o moleque? Fui, saí de lá. Comecei meu primeiro dia de aula como um X9 da porra. Olha só. Cheguei pra um bedel e falei, tem um cara mijando lá na pia. Aí o bedel, rapidinho já entrou. Quando ele entrou, já não tinha mais ninguém no banheiro, ele falou, ele tava mijando aqui na pia, e aprontou pra pia. Eu falei, não, naquela ali, apontei pro Vitório. Aí o bedel olhou pra mim e falou assim, você não lavou a mão naquela pia não, né? Você não, só escovei o dente.